Bora apaixonar o coração, chama, papai. Ela despeja o celular, vagabão. Volte, despeja o celular. Bora, chama. Aqui é assim, papai. Eu vou, eu acho. É tão distante de você. Madrugada é a saudade, não quer dormir. Tentei até pedir carona, mas ninguém parou. Meu celular aqui não pega, eu acho que cortou. Pois um vazio no coração, lotada de amor. Você.